amor falso aí. Tamo junto então, papai, porque aqui tá bravo, aqui tá bravo. Vamos, São Paulo! O jogo acabou. Pra que se esconder com esse falso amor? Confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui te imaginando. Mas como pude cair nessa farsa? Parabéns pra você que me fez entender. Minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Enquanto não chego de verdade, arrocha, arrocha. Pega, me agarra, vem dançando coladinho. Se o Ferrari é gostosinho. Açúcar do Brasil, açúcar de São Paulo. O jogo acabou. Pra que se esconder com esse falso amor? Confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Ponte do meu lado, fico aqui te imaginando. Mas como pude cair nessa farsa? Tia, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Canta comigo, canta comigo. Parabéns pra você que me fez entender. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Mais uma vez, vem! Parabéns pra você que me fez entender. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Arrocha, Naldo Maia, desse jeito, daquele jeito. Que swing gostoso.